7736 autorizado, toque arremetida, pista no zero, vento 130 graus, 10 nós. Tango Oscar, Juliette X-Ray, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Pouso 1-7, Oscar, Juliette X-Ray. Azul 4206, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Manter 1-0, Azul 4206. Série 2733, toque remete aos 43, ingresso perna 90, aguarde para gerar base. Retorna perna 90, aguarde para gerar base, Série 2733. 2732, aguarda a conta e a Caju confirma nível? É, o 230, 2732. 230, copiado, aguarda a conta. Obrigado. Para girar. Vai fazer 360 pela direita? Você é 2733, usou o contrato nacional? É igual. Sim, se mantém essa operação aguarde para gerar base, você é 2733. Ele está mantendo essa operação aguarde para gerar base, você é 2733. Azul 4206, decolagem autorizada, pistão 0, vento 130 graus, 08 nós. Sim, decolagem Azul 4206. 3 norte, você é 2736. Você tem a mensagem? 3 norte, passou 3 norte, já foi o hotel 2736. Série 2733 autorizado, gerar base e reporte final, pistola 0. É, gerando base, 2736, reportará. Papa Tango, Whisky, Tango, Lima. Por zero acionamento e puxa, chama táxi. 2591. 691, foi autorizado, chamada para o táxi. Acho que o Juliette X foi conseguiu, tá? Sente autorizado para seguir via Quebec, pista para a Abata. Autorizado para que remetida a pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Dupla que remete, você é 2736. Azul 4206, decolado 46, chame o controle em 199, decimal 35. Controle 135, 4206, boa noite. frequência, Tango Lima, estacionar frequência livre. Aquela aeronave que está na sua frente, ela livrou na Prapata, que é um outro andar. O senhor faz o backtrack agora na cabeceira 17 e ingressa à direita para Oscar. O Sol Azul da 591 para o táxi, fica 46 a bordo, autonomia 0430, alterando ponto seguro. Nota presente, uma base pela direita da 97. Espera, chama 2895, ajustado em 11. Ciado, bate 1, bate 3, bate 1 no Índia, ponto de espera da 1 a 0, torre 895 milhões de ajuste. Isso que é pra ver. Condições de gerar base curta para pistão da 0? Afirmativo. Ciente, gire base curta, reporte final da pistão da 0. Gerando base curta, você vai descer em 36. Juliette, mantenha a separação dos pés na caravan, curva esquerda, reporte base da pista no TEC. Botar na base da no TEC. Sucesso 2733, autorizado para ser remetido a pista no 0, vento 130 graus, 08 nós. Salvador Azul da 591, pode ficar a bola zero. Azul 2591, não mantenha o ponto de espera com as instruções. 591, mantendo posição. Solo Azul 2792. 2712. Tudo que a gente está aguardando, toma coordenação seu nível com o centro. Está pronto quanto? Acima 2712. Azul autorizado nível 230, rota conforme plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida pouca, transição Aru. 5477, seu transfone, controle 0935. Autorizado nível 230, para Aracaju, igual a pista no 0, curva esquerda, saída pouca, transição Aracaju. Transporte 5477, controle 1993, Azul 2712. Oceaner 6210, continue em aproximação, forma o vento 130 graus, 08 nós, ajuste no 0, 11, forma o tráfego final da pista no 7, uma milha da cabeceira no 7. 7, aguarda a autorização para o pouso na 210. Pouso autorizado, pistão do 7, vento 130 graus, 08 nós, Mike Lima Juliette. Fez o pouso, Mike Lima Juliette. Sucesso 2733, execução 360 pela direita, perna do vento, pistão 0, reporte a ingressão, perna do vento. para executar o terreno, está igual com a aeronave nacional dando certo também, tá? Sim, mas a gente espera no... mantendo a história 360, na do circuito da 1-0. 360, está realizando 360 para a direita do 76. Chinelo 62 pouso autorizado, pistão 0, ventou no 20 graus 089. Tive pouso pistão 3, confirme o local de estacionamento. Sim, substitui o backtrack, ingresse na estação Iosca, à primeira esquerda, ao estacionar a frequência livre. Tem 897, informação Whisky, copia Guarulhos 320. Yeah. Autorizado para Guarulhos, nível 320. Decola da 1-0, com curva direita, no perfil da saída da El. Lida, Motiva, intercepta PZU 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 5503 no gestão. Aprovado, 320 Guarulhos, da BES, curva direita, da El, Lida, Motiva. Da PZU 1-0, depois conforme, 1935. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Pistão 0 autorizado a alinhar e manter o destino por agora. Aula azul 2712 do Pátio 3, pistão de zero. Azul 2712 do Pátio 3, autorizado a roda táxi. Depois será o táxi de 2712. Trabalho do Aguarde. Aguarde. Chame 6210 no solo 55, libera direito, chame o solo em 1-2-1-9. Direita 209, 6210. Azul 2591-21-20 graus, 1-0-9, decolagem autorizada, pistão 1-0. Pistão 1-0, autorizada a decolagem, pistão 1-0. Táxi via Alfa, reporta esse táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reporta esse táxi de Juliette, né, 2-1-0. Azul 2591, decolado 56, chame o controle em 1-19-35. 19-35, obrigado, boa noite. Aéreo 2733, autorizado, toque e arremetida, pista no 0, vento 1-20 graus, 1-0 nós. E toque e arremetida 1-0, confere 2733. 2-0, Juliette, portal 08. Ingressa Juliette, posição 08, 6210. 359, tá bom, tá bom? Está pronto para o táxi, 77 a bordo, 2 horas, autonomia alterna. Azul 2712, táxi via pátio principal Índia, tentando a aeronave da Avianca ingressando agora no pátio principal. Após a mesma pátio principal Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste 20 no 1, bom voo. Pátio Índia, atenta a Avianca frente, estou pronto para o 118 decimal 95. Socorro RMT 159, reporta o final da 1-0. Bom, é possível após o sintoma realmente subir para realizar o procedimento ISR? D733, após o toque arremetida, suba para 2.000 pés e chama o controle. O toque arremetida subindo para 2.000, chamará o controle de 1935. Autorizado o toque arremetida, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 9-9. O toque arremetida na 1-0, D733. Pessoal, boa noite. Papapá, Lima Papa Mike, boa noite, prossiga. Rosto 44, passou através de Brasil, na Praia de Itapuã, sucesso para pouso. Prossegue para pouso na pista 1-7, confirmando. Capião, sou se autorizado, era 44, sem interferência. Gente, Lima Papa Mike, reporta para o de Itapuã. A próxima, do Praia de Itapuã, cara, já troca o campo. Lima Papa Mike, autorizado então, direto Pátio 4, reporta na final do Pátio 4. Autorizado, reportar na final do Pátio 4, Lima Papa Mike. Pode ser a próxima, 0, azul 273. Gente, azul 2712, mantém um ponto de espera. Bom dia, Papa Mike. Bom dia, Papa Mike, avistado. Reporta solo controlado, pátio 4, vento 120, graus 8, 9. Aí, reportando solo controlado, Mike. Sério 2733, super remetal 03, suba para 2000 pés, mantendo proa, controle 119, decimal 3. Venha para 2000 pés, mantendo proa, controle 119, decimal. Salvador, Xamé 143. Rocha 143, boa noite, tráfego avistado, rosto na aproximação, guardando autorização de fogo. 43. Papa Mike, solo 04, livre corte, boa noite. Azul 2712 visual com tráfego da Avianca, um Airbus 320 na final. Afirma visual com tráfego 2712. Após a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira 90. Após a passagem da Avianca, cuja final, ali mantém cabeceira 90, 2712. Solo voo 945, autorização autoridade. 45, formação em curso de serviço, para o próprio. Vitória, nível 360, conforme rota do plano de voo. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída da EL, Luta BDF, Bravo Índia, Delta, Eco Victor. Transpondo 5513, controle em 119.35. Exato, Vitória, 360, plano de voo, saída da EL, Luta BDF, com curva à direita, transpondo 5513, controle 19.35. 1645, alinhamento correto, reporta para a posição 0241. Salão 07, direita 121, decimal 9. Direita 121, 9, fechado. altura, chalé M143, Bruno. Chalé M143, autorizado táxi, Alfa, após Juliette, ingresso Pátio 1, posição 06. Alfa, Juliette, no Pátio 1, 06. Iniciando a decolagem, o azul 2712, pistão 0. Decolada 09, controle 1-19, 35, boa viagem. Zona 35, até daqui a pouco, bom trabalho. Opa, puxa. Autorizado no 02, passa para o ataque. Vamos ver o que aconteceu. parte 103 a bordo, 13h40, posso seguir. Autorizado da direita, Índia, ponto espera da pista 190, chama torre quando pronto em 118, decima 95, QNH 1011, Luno 645. Ponto espera de 295, é para o tempo, boa noite. Série 2733, confirma tensões, prossegue para ponto final 1-0. Ok, repete. Após realizar o procedimento. Seguinte, continua a aproximação, aguardando autorização, toque a remessa. Não, era 2733 avistado, autorizado o toque arremetido à pista 10, vento 120 graus 99. Toque arremetido 10, foi 2733. Ponto de espera. Oi, Salvador, boa noite, Papatango, Serra Brava, ponto final ILS 10, embaixo da lata. Serra Brava, Foxtrot, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, confirmando prossegue para pouso na pista 10. Afirmo, 10. Gente. Juliette, Serra Delta, Bravo, Kilo, 383, autorizado, como até curso é o Whisky, pronto, cópia. Autorizado, Alto, Serra Delta Bravo Kilo, nível 380, conforme rota do plano de voo, decola a partir da pistão 7, primeira curva à direita, no perfil de saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa, transponda 5466, acione o controle em 119.35. Direção a 5466, confirma somente o pátio, o contagiamento está correto. Protocolo Mike Juliette, Mike Lima Juliette, posição. Gente, confirma somente o PP no pátio da Aerostar. 07, para acionamento da Aerostar, chama a torre. 1.95, para protocolo Mike Lima Juliette, bom. O meu Mike Tango, acionamento a critério, reporta pronto status. Mike Lima Juliette. Autorizado acionamento, reporta pronto status. Cabo Fox, livre pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 99. Pouso autorizado, pista no zero, para Fox. Cena 6201, estou com o plano vencido 10-2033 do Lu. Confirma se foi realizado alguma DLA? Vou confirmar já tinha então, já te retornei. Sim, Jusco, vou contactar também a sala IF Centro Recife para ver se eles receberam. Ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 64. Obrigado. Tem uma DLA 2119. 2119, tem que checar só um instante pra cópia. Tá bravo, Fox, no solo 21. Confirmando o patch 3, o senhor vai permanecer quanto tempo no patch 3? Vai pernoitar? Afirmo, até amanhã, por volta dos 16. Gente, então para pernoitar, o senhor deve prosseguir para o patch 5. Patch 3 apenas aeronave cargueira, ok? Sim, posso salivar. Chama agora solo no 219, prosseguindo para o patch 5. Boa noite. 1-219, já está. Solo, boa noite, Papatango, Serra, Bravo, Fox, Livrou. Papatango, Serra, Bravo, Fox, boa noite, conhece o aeródromo? Afirmo, é de cruzar a 17? Afirmativo, ingresso inicialmente Alfa, Juliette contorna a parte principal, chama novamente na Lima. Sim, Alfa vai ingressar no pátio 3 e vai reportar o ingresso na Lima. T45, livre decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 89. Livre decolagem no zero, voo no 245. Pistão vai seguir na alfa, desculpa, pistão no zero. Três Delta no ponto de espera na Papá para ingresso, Mike Lima Juliette. Quatro cinco, decolado aos 23, controle 119, decimal 35. 1935, voo 945. Lima Juliette alinha e mantém em pista 1 no 7. À direita e após Quebec à esquerda. Na Quebec chama para cruzamento da 17 a torre em 1-1-8-9-5. Mais Quebec para o cruzamento 118-9-5 da Fox. Paulo Salvador, Xander 6259, autorização Guarulhos, 86. Confere 6259 autorizado, Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano de voo. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída da El, após voo a Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Transponder 5510, controle em 1-1-9-35. Copiado, Guarulhos, 360, conforme rota. Decola da 1-0, curva à direita, primeira curva, da El, Leda, Motiva. 5-5-1-0, transponder, o controle 1-1-9-3. Planejamento correto, reporta para você na posição 6-2-0-4-1. Reporta na graça, 6-2-4-1. Afirmativo 620, acabou de atualizar, 21-19, autorizado, Galeão, conforme rota de plano, conforme rota do plano de voo, e o nível 360, decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída da Eole, da Irume, Índia, Romeu e Uniforme Mike Índia, transporte 5451, controle em 1-1-9-35, China 620. Número 57-5451-1935, acionar 6201. Protegimento correto, você pode acontecer na posição 08 do Patrono 6201. Serra Bravo Fox, autorizado o cruzamento da pista 17, via Papá. Vamos estacionar a frequência livre. pista, está livre estacionar em qualquer vaga. Lima, Juliette, livre decolagem, pista 17, vento 130 graus, 89. Juliette, decolada aos 30, controle transfere 1-19-35, bom voo. 1935, então boa noite. Para o táxi, fechando em 6201. Para o táxi, fechando em 6201. Passat 05. Prossiga. Lelé, Passat checado. Ano 705, traço Gás Estado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 99. Depois, o Passat 05. Thank you. Romeu Juliette, Romeu 705. Romeu 705, livre ingresso no Pátio 11, Juliette, posição 02. Gente, autorizado, Pátio 11, Juliette, para 02, Romeu 2733. Toque arremete, realizando o procedimento LS. Gente, Fotério 2733, avistado, autorizado, toque arremetido, pista no zero, vento 130 graus 89. Toque arremete 90, 2733.